Eu quero lhe contar uma verdade, Zé, mas vou falar baixinho pra você. Não abra a boca, fique caladinho, Zé, para depois de se arrepender. Não adore a santa, tem cuidado, Zé, para o Senhor Jesus não entristecer. A santa é de barro, ela se quebra, Zé, e o barro nunca vai lhe atender. Fala baixo, Zé, não fala alto pra ninguém. Fala baixo, a santa foi quebrada por alguém. Eu não te disse, Zé, tenha cuidado, Zé, que o santo de barro não é Deus. Depois não vai dizer que ninguém te avisou, que a santa era de barro e se quebrou. Essa verdade, Zé, guarda tão somente pra você. Tem muita gente adorando barro, Zé, se você divulgar vão te prender. Você que não é bobo, tem cuidado, Zé, adore a Jesus de Nazaré, pois ele tem poder, responde a quem clamar. Morreu, mas ressurgiu e vivo está. Zé, não fala alto pra ninguém. Fala baixo, a santa foi quebrada por alguém. Eu não te disse, Zé, tenha cuidado, Zé, que o santo de barro não é Deus. Depois não vai dizer que ninguém te avisou, que a santa era de barro e se quebrou. Zé, não fala alto pra ninguém. Fala baixo, a santa foi quebrada por alguém. Eu não te disse, Zé, tenha cuidado, Zé, que o santo de barro não é Deus. Depois não vai dizer que ninguém te avisou, que a santa era de barro e se quebrou. Depois não vai dizer que ninguém te avisou, que a santa era de barro e se quebrou. Depois não vai dizer que ninguém te avisou, que a santa era de barro e se quebrou.